Sai do chão! Joga tudo pra cima, vai! Olha o que eu vou fazer, olha o que eu vou fazer. Tira a camisa, tira a camisa. Pode tirar a camisa e jogar pro alto. Roda, roda. Gira a camisa, gira a camisa, gira a camisa. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Assim, e eu vou no rei, vocês vão no rei. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. Vai pra cima, meu irmão. O bagulho é doido, meu irmão. Esse bloco é foda, meu irmão. É assim, ó. Alho, alho, alho. Esse bloco é do... Alho, alho, alho, esse bloco é do... É alho, meu irmão! Bora, bora, bora, bora! Não para o bagulho pra trás! Não alivia! Não alivia! Agora! Tu é doida, muita pressão. Marlon Beach, apresenta aí, cara. Tu quer beber igual eu, desgraçado? Aquele uísque de desconto? Vá pra cima, porra. Rapaz, vou te contar uma coisa. O bloco do Alho tá de parabéns à nossa diretoria. Tá no 12, tá no 12. E a gente vai sim, garoto. E aí? Um, dois, três, vai! Mulherada, lá vem! Envolvimento diferente, eu enfio a vocês. E o quê? E o quê? Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez. E aí, Bruno? Mete ficha! Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. Sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento. Passando o que quer também. E a toda nossa família Maguari. Estamos ao vivo no Barco do Ar. Bota a bunda pra mexer aqui. Fala, Maguinho. Para Josu. E o Filipinho do Leilão, galera. Chama, chama, chama, chama, vai. Como o no chão. Para. Não para, não! É o grito das solteiras! Olha o swing do GD! O grito das gostosas! Mas ela veio me xingando e xingando. Tô provar, né? Dando quem é essa perua aí. Mas espera aí, é. Mas espera aí, você não paga as minhas contas, já não é da sua. Olha o baile, olha o baile! Tô fazendo aqui as mesmas. Um, dois, três! Galera, é foda, moleque. Segura. Imagine mais tarde no setor. Lá no Jurunas. No setor do Patrese, meu irmão. O bagulho vai ser doido. Agora. Eu não passo com você. Meu parceiro Maílson também, o homem do Carreirão, da família Rockson, aqui presente com a gente. Aquele abraço. Marcela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa pirula aí. E aí, Maurinho? Espera aí. Bora, Maninho. Fresca, não. Paga as minhas contas, já não é. Prepara que o mais tarde é no setor, babá. Mas mesmo assim. Bora aí, Caru. Vou te explicar. Homem da Menina. Ah, o nome dela é. Eu encontrei ela no Tinder. O MZinho também, Bruno Verdeiro. Aí, Bruno Brasil. Bora, Felipinho do Lelã. DJ Patrese. Bora, que tá na hora. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Um, dois, três. Tudo errado e tá baixo. Só os homens, bem alto. Só os homens, só a macharada. 3, 2, 1, agora! E agora só as mulheres! Agora! Mais pólvora. Bora, tira, barato. Toma. Vai pra cima. Todos a bordo. Todo mundo a bordo no gigante. Explode o bagulho. Essa música aqui, vou dar um giro na cabeça, ó. Essa galera da Rottweiler aqui, ó, é amigo particular do Patrese também. A Rottweiler tá comigo aí, Vanessa. Beijão pra você, mulher. Ela tá aqui no Bloco do Alho, aqui no Gigante. Mas peraí. E tem mais bagulho doido. Bora. Lá vem. Fala, manda beijão pra você também. Fingi não ouvir, não impedi. Aí, bora. Fala, Vanessa. Vanessa Loura também do Par, Adriana. Gustavo Danete está aqui. Mas não vou chorar. Tamo em setor. Não vou desistir. Você é meu. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Bem alto. Porra, meu irmão, aqui, ó. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Pra cima. Você é meu também. Super Hot vai, né? Vamos lá. Super Hot vai, né? Aí conhece, ó. Viviane Batidão. E deixando batidão, não batidão, não batidão, não batidão, não batidão, não batidão, não batidão, né? Hoje eu vou ficar loucão. Vamos lá! na manha agora. A gente tá chegando na reta final. Vem na manha. Duas horas, a gente vai encerrar essa parada. E hoje tem Toca no Jurunas, papai, Croco Louco. Mas não pode faltar essa música aqui, pai. E tá doidinho pra escutar isso aqui, ó. É o hino da mulherada. É o hino do motel. Aí tu sabe qual é, né? Baile do Patrese. É bagulho doido. Não pode faltar essa no baile. Na manha, pega o priquitinho, dá-lhe aquela tese que tá na hora. Bora lá, bora lá. Joga a mãozinha pra cima e bate, bate, bate na manha, na manha, na manha. Quem acredita em Deus, joga a mãozinha pra cima aí e dá uma salva de palma pra Deus. Obrigado, gente. Não vai acabar agora não, é 2 horas. A gente vai levando aqui, ó. Lá vem. 3, 2, 1. É música de motel batizado no baile. Bora! Meu parceiro Serginho Cambichas. Aqui comigo, um abraço, Serginho. Os garotos do Red também aí, Thiaguinho. Tamo junto. O garoto Bruno também. Aí, Bruno, você é parceiro de igreja, pai. Não é de cachaça, não. Agora! Bora, Thiaguinho! Vem namorar. Aí vou levar o meu copo. Não pode faltar. Meu parceiro, Pigadinho Atribulado. Os empresários da Ceasa. Aqui comigo. Pode crer. Cadê o doidinho, hein? Bora mais isso, família Roxon. Minha equipe doideira também. Atira barato por ali. Tamo junto. O John Arley também. Onde doideira do Croco. E aí, Loninho, segura. Indiscutivelmente, Splash Banda. Deixa eu deixar na batida aqui, peraí, peraí, peraí. Carioca, sobe aí. Sobe no comando animal. Belisca acende tudo aí, acende tudo. Deixa aceso até queimar. Quero que aqui jogasse todo mundo a mãozinha pra cima aí, mãozinha pra cima. Pra te bater uma selfie, pra botar no Instagram, no Facebook. Todo mundo com a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Mãozinha pra cima aí, bora lá! Galera do Bloco do Alho, tá bonito, tá bonito. Lá vem mais uma. 3, 2, agora! Vem me abraça, vem me beija, vem me amar. R.A. Boutique no telão, segura, segura a R.A. Boutique no telão, lá vem mais uma, agora, seu parceiro Gerson da Fortaleza, aqui comigo também. Olha o Filipinho delirando. Prepara a minha aí, tá? Meu coração pra viver uma linda paz. Bem reduzido, bem na mão. Que bloco top, hein, mano? Assim, teve uma violência, pai. Deu uma briga. Então, de parabéns. Esse é o bloco, meu irmão. É o bloco do alho. E o crocodilo da dona. Por caminhos estranhos eu andei até te encontrar. Vocês! E o quê? you can, you can. Toma! Bem na mão. Eu sou feliz, amor. Sozinho em meu quarto, se você é o meu lado. Meu parceiro Alessandro Batidão. Quero pra você, você Alessandro. Eu a minha tira barata também na área. Por você sofrer. E não. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, e bota na pressão, e bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Seu clima, pai, vamos. Se for um pesadelo. está na hora também dessa aqui, ó. É o baile do Patrese. Sempre. Pra relaxar. Foi muita pressão, papai, do começo ao fim. Segura! Não tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado. Chegando na reta final. Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. É que agora eu só penso em você. Vocês! Dormi de conchinha, nem pisar em festa. Posta foto juntos, os contatinhos já era. Deus me livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. DJ Patrese, Patrese, o top DJ do Pará. Isso é boa também, ó. Já entendi o seu recado. Alessandro Batidão comigo. Usado da sua parte nunca teve amor. Amandinha, Manança Gauã. Hot Vibe, beijão pra vocês, menina, na retaguarda. Agora, Filipinho. Acabou. E o que? E o que? Não queria mais, vou te deixar pra trás. Pode me bloquear. Meu parceiro Ramon do Veropa, aqui comigo também. Olha, gente, reta final, crocodilo aqui, ó. Ficar, e eu não te servi só pra dois minutinhos só, pra encerrar. Pode me bloquear. Fala, Serginho Cabicha. Meu parceiro Magrão também. Só também quiser. Obrigado, gente, valeu. E eu não te servi só pra ir. Vamos encerrar aqui, a nossa última. Vem pra namorar. O Murilo também. A Lorena Beckman. Pode me bloquear. Vai! É o Daí Playboy. Marília Mendonça. Muito obrigado mesmo, de verdade. Essa aqui é a nossa última saideira. DJ Patrese.